Há 30 anos, Portugal parava o trânsito para ver as estrelas passar com a rodagem de A Casa dos Espíritos. Vamos ouvir a história, contada pelo produtor Paulo Trancoso. A prolífica escritora Isabel Allende foi catapultada para o sucesso literário graças à história quase autobiográfica sobre ascensão e queda da família Trueba, retratada no seu romance de estreia A Casa dos Espíritos. 12 anos depois, e já nos anos 90, chega a adaptação para cinema sustentada por um elenco de gigantes: Meryl Streep, Glenn Close, Jeremy Irons, Winona Ryder e António Bandeiras. Por cá, poderia passar despercebido como mais um dramalhão novelesco em cartaz. Porém, as atenções estavam todas voltadas para esta longa-metragem do realizador Bill August. Isto porque a paisagem chilena que vemos no filme são, afinal, os Montes Alentejanos, os monumentos, salões e as ruas de Lisboa. Uma coprodução europeia que trouxe para Portugal a mais ambiciosa rodagem aqui alguma vez feita. A Casa dos Espíritos completa agora 30 anos desde a sua estreia em cinema. Vamos, por isso, descobrir como se concretizou esta longa rodagem num país pouco habituado a projetos desta escala, na companhia de Paulo Trancoso, produtor e atual presidente da Academia Portuguesa de Cinema e, à data do filme, produtor executivo da Costa do Castelo Filmes, que apoiou na produção. Seja bem-vindo, Paulo. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Paulo, tudo bem? Então, está preparado para esta viagem ao passado? 30 anos? É uma viagem no tempo, até já, até 91, salvo erro, mas não. Eu estava precisamente aqui a discutir em off com o Paulo, porque sim, eu creio que a rodagem... O filme estreou em 94. Em 94. O rodagem... filme não terá sido rodado em 93? Pois, mas nós começámos a falar muito antes, porque em princípio nós não éramos, para ser co-produtores, não é, do filme. E o Billy August falou à Carl Moser, que é uma produtora, ainda, e ela ligou-me, disse: oh, Paulo, estou aqui com o trabalho, tu não te importas de receber? Um realizador quer fazer um. Quer ver cá como é que. As condições e os cenários e ver alguns aspectos. Mas quem é ele? Então, é o Billy August. Eu conheci-o de Cannes, porque ele realizava publicidade, como eu realizava nessa altura, na Costa do Castelo, e íamos sempre a Cannes, porque Cannes tem um festival também do cinema publicitário, e encontrava-o lá, nos sítios dos hotéis, onde se realizavam os encontros ao fim da noite, e eu disse: ah, não, seu Billy August, tenho muito gosto em receber, então. Ele tinha feito um filme que era o Pelé, não sei se sabem, o Pelé, o Conquistador, tinha ganho o Oscar, tinha ganho um Oscar e tinha ganho uma série de prémios. Com Max von Sydow. Exatamente, e ele que ganhou também uma série de prémios com esse filme. Uhum. E então ele veio, eu já não me lembro bem se foi 91, acho que foi 91, 92, ele veio cá e eu tenho uma casa em Porto Covo, ao pé de Porto Covo, junto à Ilha da Pessegueira. Nós fomos para aí abaixo e tal, almoçámos lá em Porto Covo, no Forte, e depois andámos ali às voltas e ele começou a ter uma grande atenção. E depois fomos a Mil Fontes, e depois vamos até ao Cercal. E ali havia um sítio que ele... paramos aqui, então, começou a ver. Não, não. Havia aquela coisa que ele não podia filmar no Chile, não é? Estavam lá os coronéis, não é? Portanto, então, mas ele não explicou que estava a fazer uma espécie de reperagem já para o filme? Não, não tinha explicado isso? Era uma espécie de reperagem, mas ainda muito incipiente, porque havia aquela... Será que dá? Será que dá aqui alguma coisa? Pois, porque okay. Eu imagino que vocês se tenham perguntado por que raio é que vem rodar isto em Portugal? Parece uma escolha improvável. Podia ser em Espanha? Podiam, porque eles quando ele veio cá, não... Mas houve uma grande empatia. Sentia-se que ele gostou do povo, gostou das pessoas, gostou dos locais. E pronto, e depois foi-se embora. Ele veio com o produtor alemão, o Bernd Eichinger, que já não está cá connosco, e também com o Martin Moscovitz, que é hoje em dia o líder da produtora. E começámos a ver, mas será que é viável? E depois, claro, que eles dizem sempre, mas isto também como uma coprodução será possível? Portugal, o que é que pode ter? A gente, olha, o Exato. mínimo possível, que é 10%, mas a gente não consegue, nunca conseguiremos ir a mais. E se calhar uma parte desses 10% terá que ser uma avaliação de, digamos, do produtor local e entrar também com essa avaliação, porque a gente não consegue recolher 10% de um orçamento de 20 e tal milhões, a gente não tinha qualquer hipótese, não é? Não. A Constantino Filmes era uma produtora, na altura, muito interessante, tinha muita ligação com os Estados Unidos em termos de coproduções que já estavam a fazer, e o ICA deu uma verba que não era muito grande, mas pronto, era interessante. Quem era um produtor que fazia muita coprodução, especialmente com França, era o António da Cunha Teles. E tinha alguma experiência e tinha alguns elementos da equipa dele que já tinham muita prática de coprodução. E eu fui ver se havia aí possibilidade de ir buscar algumas pessoas dessa equipe. Foi o caso da Antónia Seabra, que foi a diretora de produção e que foi um elemento valiosíssimo também nesta coprodução. E daí começámos a montar, digamos, os dias de quando é que vamos filmar. Filmámos num princípio de ano, muito frio, mas tivemos muita sorte porque, de facto, nos dias, a gente começou para aí no dia 12 de janeiro, qualquer coisa assim, e até ao fim de fevereiro tivemos sempre sol e bom tempo. I'm the patron here now. Anyone who doesn't like it can clear out immediately. Those who stay won't lack for food, but you'll have to work good and hard. Come to ask me to marry you, haven't you? Oh, Clara. Mom, I want to know. I don't want to waste time. I also like things to be direct. Two of us are going to be just like sisters. And our friendship will last for the rest of our lives. Baseado no romance de Isabel Allende, a cortina abre em 1973, no Chile. Estamos na Quinta das Três Marias. Velha e decadente. Recuamos no tempo para acompanhar a odisseia de Esteban, um jovem empobrecido que promete casar com Rosa, filha de uma família endinheirada. Quis a tragédia que Esteban casasse com a irmã mais nova de Rosa, a clarividente Clara. Casam e vão viver para as Três Marias. Levam consigo Ferula, a irmã celibatária de Esteban, que nutre um carinho especial por Clara. A quinta prospera. E nasce Blanca, que contra a vontade do seu pai, cresce apaixonada por Pedro II, filho do capataz. Cada vez mais alienado da família, Esteban já está na política, do lado do Partido dos Conservadores. Pronto, eu não vou contar o resto da história. Já estás a contar o filme quase todo. Quase, quase. Eu não sei se Mas vocês repararam, há aqui um detalhe engraçado que é todas as mulheres da linhagem têm nomes sinónimos de branco, né? Era Nívia, Exatamente, Clara, é verdade. Blanca e Alba. Eu tenho um carinho especial por este filme. Eu era muito jovem quando o vi a primeira vez. Os meus pais provavelmente puseram-se a ver este filme quando estreou na RTP, portanto eu imagino que seria, sei lá, para aí 95, não sei. Portanto, foi na mesma altura que eu o vi também. Eu devia ter 10, 11 anos. E não era o tipo de filmes que um garoto de 10, 11 anos quereria ver. Eu estava mais interessado, sei lá, em Guerra das Estrelas, no Regresso ao Futuro, no Indiana Jones. E eu tenho a memória deste ser um dos primeiros filmes, se não mesmo o primeiro filme de adultos que eu me sentei a ver no sofá com os meus pais e ter ficado realmente fascinado com aquelas personagens, com aquela história. Sabia muito pouco sobre o facto do filme ter sido rodado em Portugal. Eu tive a mesma experiência que tu, vi-o também quando estreou na televisão, na RTP. Epá, e para além de ter gostado muito do filme, tinha uma história interessante e era um filme bonito. Tinha uma estética e fotografia cuidadas. Eu nunca tinha visto Portugal filmado daquela maneira. Exato. E fiquei com a sensação de que afinal era possível fazer cinema daquele calibre fazer em Portugal. Fazer cinema a sério. E tu até te esqueces que estás em Portugal. Sim, sabendo, sim, sim, sabendo sim, obviamente, sim. Vês o filme tu e percebes tudo. Não é? Reconheces Lisboa, alguns dos sítios. Lisboa, já, agora é? Que somos adultos e vemos Lisboa, imagino sim. Eu, a fazer de Santiago do Chile, não sei. Obviamente que se torna tudo evidente. Para quem não é de cá, aquilo passa facilmente por outro local, por outra cidade. É fácil alienar-nos de que aquilo é o nosso Portugal naquele filme, eu acho. Não, eu acho que está muito equilibrado a esse nível. A escolha de cenários, de localizações, está bastante equilibrado. E eu acho que nós conseguimos desprender-nos do facto daquilo ser localizações que nós conhecemos. E se nós nos embrenharmos verdadeiramente na história, acho que passamos completamente ao lado do facto de sabermos que ali é a Assembleia da República ou que ali é, sim, é um edifício em Sintra. Ou que seja, exatamente. Sim. O que seja, acho que conseguimos contornar perfeitamente isso porque a história é tão boa a esse ponto. Tem um elemento aqui de sobrenatural, a mistura que está sempre latente durante o filme todo e que eu acho que falo de alguma forma transbordar ligeiramente de género, não é apenas um filme de drama, é um drama ficcionado, mas é algo mais do que isso, não é? Eu discordo contigo aí nesse aspecto, é verdade que tem esse elemento, é uma questão que infelizmente ficou mal explorada no filme. Eu acho que se eles eliminássemos aquelas partes em que nós vemos a Meryl Streep a levitar objetos, não se perdia nada. O filme podia ter esse elemento sobrenatural, mas podia ser só sugerido. E acho que o filme às vezes dá de bandeja demasiado essas sequências e eu acho que eu, por acaso, não achei que fosse essencial no filme. Eu acho que é uma crítica que eu tenho aqui em relação ao filme. Na quantidade correta, na quantidade ideal, porque que é para também não se sobrepor à história que queremos verdadeiramente contar e ver. Para além disso, o filme é um, se pensarmos bem, um dramalhão familiar que atravessa três gerações, certo. Não é? É um filme complexo, denso, com imensos personagens e, no entanto, o filme tem 2 horas e 20 e, no entanto, acho que passa muito bem, é um filme sólido e geriram muito bem aqueles equilíbrios entre os bocadinhos que dão a cada personagem. Tens um elenco fantástico em cada um. Eu acho que todos eles estão incríveis. Muito bem. Preferido é a Glenn Close, é a minha personagem preferida, ela faz uma interpretação incrível. A Férula, sim. Há ali uma insinuação de uma possível relação lésbica. Mas acho que o filme entrega isso muito bem. Nós nunca sabemos se o que ela sente é atração física, se é meramente uma admiração. Não, ela sente atração física porque tu percebes isso no confessionário. Quando ela se vai confessar ao padre, eu tu percebes que é uma atração física. Adoro essa cena do confessionário. É uma cena que ela não vai para além daquela amizade que ela nutre pela Clara. Sim, sem dúvida. O filme gera isso muito bem, eu acho. Eu também acho que sim. Duas personagens. Para mim, a cena mais desconfortável do filme, com o Vincent Gallo. O Vincent Gallo, que hoje está em modo de desgraça desde o Brown Bunny. É um destrambelhado esse Vincent Gallo. Mas eu considero um ator de género e de cinema independente. Pois. É uma cena que ele interpreta. Ele é faz de filho bastardo do Esteban. Uhum. E é quando ele entra em casa nas Três Marias e só está a Blanca. Só está a Blanca. Ainda pequenina, não é? Em que ele senta ao colo e nós ficamos na dúvida se ele vai matá-la ou se vai abusar da miúda. Em que ele mete a mão na perna e vai subindo a perna e aperta-lhe o pescoço. Yeah. Que é uma cena que ele depois repete anos mais tarde quando está no interrogatório. Quando ela já é adulta, sim. E eu acho que essa é das cenas mais desconfortáveis. Ainda por cima, gravar aquilo com uma criança menor naquela altura. Aquilo foi gravado cá, Paulo. Lembra-se dessa sequência? Eu acho que essa cena é de estúdio, parece-me. É de estúdio. Eu, das minhas cenas preferidas, já que estamos a falar nisso, é a cena no confessionário. Eu adoro a cena em que a Férula revela os seus mais sórdidos desejos e o padre ainda incentiva. Conte mais, você é excelente a contar histórias. Eu pensei que ias dizer quando eles estavam a almoçar e a mãe dela pede para tirar o bacio. Ah, aquela senhora gigante. Não, é a mesma cena do confessionário. Acho que é uma cena que é tensa, é aqui que nos é apresentado o lado sexual de uma personagem que aparentemente não tem lado sexual. Gosto muito dessa sequência. Olha, mas o Esteban é o vilão do filme, pá. O Esteban é, em toda a linha, o vilão do filme, pá. Ele, achas, como ele trata, acham que ele se redime? Acham que ele se redime no fim? Ou não? Ao salvar o Pedro II, pois é isso. De alguma maneira, mas acho que não lhe ganha um lugar no céu. Pois é. Muito honestamente. É, vem tarde, é mais à velho desesperado, não é? Quando já... Quer dizer, ele diz à irmã que a irmã vai-se embora, mas que vai viver dignamente para o resto dos seus dias. Até depois, quando vemos o local onde ela mora. Onde ela mora, sim, é verdade. E no centro disto tudo está uma casa que foi construída num monte alentejano, que fica ali mesmo entre Vila Nova de Milfontes e o Cercal. E eu queria que o Paulo nos contasse um bocadinho, porque aquilo, pelo que eu percebi, tanto interiores como exteriores foram rodados ali. Aquilo é uma falsa fachada, não é? Uhum. Que só tem uma parte, uma pequena parte interior, porque as cenas todas interiores, portanto, a gente começou em janeiro até a meio de fevereiro, e a meio de fevereiro foram filmar para os estúdios na Dinamarca. Claro, os interiores. Okay. Mas há imensos interiores de janelas abertas, escancaradas. Pá, isto em 93 não seria CGI nem nada disso. Portanto, eu acho que eles rodaram imenso lá, mesmo alguns interiores. Ou é não? Uma maneira de dentro para fora, ou na varanda. Okay. Portanto, isso é. Locais estratégicos, sim. Os interiores mesmo foram recriados em estúdio na Dinamarca. E depois, no fim de abril e maio, voltaram. Então veio outra vez tudo para Lisboa. Uhum. Na altura o interesse também acabou por haver um interesse político, digamos, nestas filmagens, não é? Sim. E um aproveitamento de ter-se trazido essa produção cá para Portugal. O ministro da Cultura era o Dr. Santana Lopes, não é? Ah, muito bem. Tinha o sonho de conhecer a Meryl Streep. E não só. E muitas outras atrizes, imagino. E então, quer dizer, eu levei-os lá exatamente nessa filmagem do acidente e do comboio. Nesse dia, fui daqui com eles, foram dois carros, e pronto, ele conheceu, apresentei... Muito bem. E aquela cena em que a cabeça salta... Isso foi tudo lá também? Também foi rodado lá ou foi depois em... É lá. Ok. Exatamente. Okay. Esse sítio eu acho engraçado porque esse sítio, se nós não tivermos referências, é quase impossível perceber onde é que aquilo é. Aquilo pode ser em qualquer sítio no Alentejo. Certo. Mas existe um blog da pequena localidade de Aivados... Acho que é Aivados. Aivados. Eles colocaram, houve alguém que na altura tirou algumas fotografias analógicas da equipa de rodagem a filmar lá. E tem isso num blog. Pá, e é muito engraçado. O momento áureo de Aivados. É isso. Foi o grande momento de Aivados. Foi quando a Meryl Streep e companhia foram para lá rodar o filme. Aliás, nós tivemos um problema muito complicado nessa altura, já agora, mais outra curiosidade. Conte-as todas. Alugámos uma espécie de moradias, não é? Para cada um. A Meryl veio com os filhos, o professor. A filha dela entra no filme. É uma curiosidade. Se vocês acham que a atriz que faz da personagem da Meryl Streep em criança é muito parecida com ela, é não é filha coincidência dela? Porque é a filha dela, é uma atriz, hoje é adulta e é uma atriz, chama-se Grace Gummer, pois teve uma discreta mas interessante carreira como atriz, ela anda muito por aí bem a fazer cenas. Mas estava a dizer, muito Paulo, bem. Desculpe lá. Pronto, quando nós chegámos, fizemos os atores em uma série de moradias, mais ou menos perto umas das outras, em Mil Fontes, não é? Alugámos uma série. E também nas pensões que haviam por ali, no Cercal, equipa técnica, tudo, claro. Uhum. Só que não nos lembramos que as revistas cor-de-rosa, por exemplo, de Espanha e de França, mandam uma série de fotógrafos. E a certa altura temos eles a dizer, a Mary, especialmente, e a Glenn Close, a dizerem, mas por favor, estão eles a fotografá-los, eles a andar lá dentro de casa. Assim. Portanto, nós numa noite montámos uma operação de subir umas paliçadas à volta das casas para que eles tivessem privacidade. Nós não estávamos preparados para lidar com os paparazzi. Com aqueles das olás e das coisas. Claro. Espanhola. Mas a gente de repente não pensou nisso, que claro. Eles estivessem por aí fora. Claro. Foi nessa Red Grave que entra também no entra filme, no filme, é? Sim, é a mãe da Meryl Streep. Da Clara. Bola, não é? Aliás, quando a recebi no aeroporto, normalmente ia recebê-los ao aeroporto, cumprimentar, dar-lhes as boas-vindas. Sim. E ela foi muito engraçada, porque ela dizia: então, diga-me lá qual é o jornal mais à esquerda cá aqui para a gente ver. Foi bem. O Diário de Lisboa, que era, eu lá fui buscar. Foi, não? E depois vinha o Jeremy Irons já em character e dizia: qual é que é o jornal mais à direita que aí tem? Não, o Jeremy Irons deu-nos um problema lá com um burro e com um homem do burro lá em Mil Fontes, mas pronto, lá passou. Ah, eu quero saber isso. Que problema foi esse? Para tudo. Não, ele até foi bem intencionado. Viu um homem com o burro e dá-lhes aquele chicote, não é? No burro, para o burro andar. Uhum. E ele pegou a deu mão com força dele. Demais. Ah, sim. Ah, sim. Não queria que ele batesse no animal. Trouxe ali, ele até defendeu o animal, não é? Ok. Estou a perceber. Okay. Foi um popular, mas aquilo gera logo aquelas coisas nos jornais e tal, os hermianos agarrou, não sei o quê. Indignado com a violência animal, não é? Há uns 3, 4 anos, talvez, 4, 5 anos, ela veio cá a Cascais e a Academia deu-lhe um prémio de reconhecimento, um Sofia de reconhecimento. A quem? Desculpa, à Vanessa. A Vanessa Redgrave. Redgrave. E foi muito emocionante porque, pronto, eu fui ao palco e recordei as cenas com ela e ela foi uma cena muito emocionante lembrar isso. O Paulo, eu sei que é uma pessoa bastante experiente a nível da produção, conhecia o cinema da época em Portugal, as produções que se faziam cá. Em 1993, Portugal não era, entre aspas, a meca do cinema que é hoje, que recebe produções como Fast and Furious ou Game of Thrones. Naquela época, receber uma produção deste género, Portugal estava preparado para isso? Sim, bem, aquilo acabou por ser uma coincidência que, até de trabalho, porque na altura a Costa do Castelo, que era a minha produtora, fazia muita publicidade, mas eu também tinha sempre a ideia de poder um dia dar um salto para a área do cinema. Eu já estava a fazer algumas coisas, aliás isto coincide praticamente também com o começo da SIC, do Sim. qual eu era sócio. Aliás, eu, já agora por curiosidade, o filme passa pela primeira vez na SIC. Ah, ah, então não foi na RTP? Eu por não, acaso... Não, primeira eu, vez não. Não foi? Eu acreditei, engraçado. Oh, Daniel, eu acreditei em ti, mas eu por acaso tinha a ideia que era, era. Na SIC. Mas, não. Opa, eu mas não, eu atenção, eu não garanti que tinha sido na RTP, mas tinha essa ideia porque me parecia não, o mais natural. Não, já okay. Depois vendi o filme várias vezes. Se calhar passou na RTP era... depois e foi aí que eu vi. Ah, posso não ter visto eu na primeira, sim. Garanti com o Francisco Balsenão, Daniel Paulo e tal. Sim, pronto, fica reservado para a primeira passagem de não ser na SIC. Havia aquela minha ideia da expansão para outras áreas e parecia-me que a coprodução era a mais interessante, porque, quer dizer, era uma maneira de nós podermos aspirar a fazer produções mais fortes, mais, com maior difusão. Era difícil, mas como houve aquele apoio também institucional com esta experiência, com estes atores, abriu algumas portas, porque, por exemplo, o caso da Assembleia da República, nós conseguimos filmar dentro da Assembleia da República, no Palácio de Queluz, não é? Por exemplo, também. São, sim, né? Sim, sim, então, sim. Abriu-nos uma série de sítios que sem que dúvida, é sem dúvida. O que não faltam são locais no filme. O filme é muito variado. Vocês entregaram a cidade de bandeja ao Bill August. Ele pôde filmar onde quis, imagino eu. Aliás, uma cena que aparece lá e que se vê... ao longe, os prédios dos Amoreiras. Dos Amoreiras, é quando eles largam a Blanca. Sim, quando largam a Blanca depois da tortura, não é? Vê-se o Amoreiras. Sabes que é engraçado pensar, será que já existiam prédios daqueles no Chile naquele tempo? Pensei não, nisso. Pronto, é uma das tais coisas que passou, que não devia ter, que devia ter sido apagada, mas pronto. Assim pois. Como foram, assim como as montanhas com neve que foram feitas com efeitos especiais, não é? Pronto, sim, não é? Sim. Mas uma das coisas que era complexa, e talvez deve ter sido o filme, mesmo assim, eu fiz outros, assim ainda grandes, mas é que ele tinha, por exemplo, de carros de produção, 70 carros, quando a gente se deslocava de um sítio para o outro, dentro da cidade... Sim, não dava nada nas era vistas. Era uma entourage. Portanto, era... E porquê? Porque às vezes filmávamos mesmo num sítio, mas à tarde filmávamos noutro. Claro, não? Claro. Portanto, claro. Certo, sim. Que cuidados históricos é que tiveram que ter para garantir que não havia erros daqueles... Imagino eu, a nível de carros de época, de sinalética okay. e de outras coisas, que cuidados é que tiveram que ter a esse nível? Tivemos que fazer essa pesquisa toda, não é? Eu sei que vieram muitos carros do Caramulo também, do Museu do Museu, ok. E tínhamos só uma pessoa para gerir toda essa área só dos carros antigos, não é? Por exemplo, não é? Como tivemos noutros filmes, mas pronto, aí era mesmo importante. Por acaso, há aqui uma questão que é, os atores portugueses que entram no filme. Se quem prestar atenção à ficha técnica, encontra lá nomes como, por exemplo, o António Assunção, que quem se lembra daquele senhor gordinho do Duarte e Companhia. Sim, do Duarte e Companhia, o Tó. Esse consegue-se ver naquela cena que vocês sim, gravaram no Cabo Espichel. No Cabo Espichel. E que é uma cena incrível. É enorme. E aparece que 10 segundos. E dura tão pouco tempo. É nestas coisas que se vê a escala da produção, não é? Exatamente. O meu querido Pedro F, coitado, pá, que também entra numa cena do interrogatório, não é? Okay. Mas eu não o reconheço, pá, eu lembro-me bem do Pedro F e não o reconheci. Sim, eu não o reconheci. O motorista do Esteban, já velho, pelo retrovisor, o reflexo no retrovisor, é a única imagem que temos do ator, eu reconheço o ator. Não é o Alexandre de Sousa? E eu tenho aqui, este ator ainda está no ativo, atenção. Está. Ainda entra em bastantes telenovelas. Sim. Agora, os outros atores... Olha, eu tenho aqui... Tiveram a fazer figuração, Miguel, não é? O Miguel Guilherme faz de um soldado também. É isso, o Miguel Guilherme aparece também acreditado. e eu não o vejo. Temos, por exemplo, olha, o José de Mora Ramos, que é soldado. E depois temos aqui outros uncredited, eu não sei até que ponto é que isto é verdade, mas está no IMDb como uncredited. Veja só, o Vicente Alves do O, que agora é realizador, o ator Heitor Lourenço, a Helena Laureano, a Isabel Simões, a Patrícia Tavares, a Anabela Teixeira também. Sim, e a Anabela Teixeira, nomes. Exatamente. Não, uma série de são atores bem conhecidos da nossa praça. Era preciso ter alguns atores de fundo e de recurso, que às vezes não aparecem. Pois, é isso. Não aparecem. Ou aparecem em fundo, ou ficaram cortados na cena, não é? Pronto, na montagem. Isso claro. Acontece às vezes. Não era um papel propriamente dito. Era uma figuração, na verdade. Eu também imagino que, para estes atores, mesmo que estivessem em início de carreira, ou mesmo que já estivessem numa fase já de carreira mais avançada, eu acho que era uma experiência, uma oportunidade única para participar numa produção mesmo desta dimensão. Mesmo para atores experimentados. É? Seria... Mesmo que fosse só para aparecer numa pequena cena, não é? Não, o caso, por exemplo, curioso da Anabela Teixeira, que estava mesmo ali no início, e que depois eu fui fazer, por exemplo, A Viúva do Enforcado, que era uma série, uma belíssima série que fiz para a SIC uns anos mais tarde. E filmei com ela também alguns filmes. Então, mais não seja, ficaram com o contacto, não é? Não, e foi minha vice-presidente no início da academia. Ela agora está em Inglaterra, bem. E o Vicente, que é meu amigo, também já esteve na direção da academia comigo, durante uns meses para a vida, digamos, não é? Olha, eu queria aqui recordar, porque eu andei a fazer um bocadinho de trabalho de arqueologia nos arquivos da RTP, no site arquivos.do arquivo RTP, onde eles têm imensas reportagens da época. E de todos os locais para onde a rodagem passou, foi definitivamente no Alentejo, onde a produção provocou o mais alvoroço. A dar conta disso mesmo, temos algumas peças de telejornal feitas na altura e que, graças aos arquivos RTP, podem agora ser revisitadas. Ora, ouçam. Este pastor alentejano tinha já 30 anos quando foi pela primeira vez ao cinema. E foi há tanto tempo que já nem se lembra. Não me lembro disso porque nem sei ler. E até muitas vezes ia ver o filme porque gostava de ver. Um gosto difícil de realizar, já que o cinema é longe e a vida é ali, a guardar o gado. Mas às vezes o destino reserva-nos surpresas e o cinema veio ter com o pastor. A escassos metros do rebanho, profissionais da sétima arte construíram um cenário grandioso, plantaram árvores, trouxeram mobílias e vedetas internacionais como Meryl Streep ou Jeremy Irons vão respirar o mesmo ar que o pastor. Uma movimentação pouco habitual na calma paisagem alentejana, uma invasão amigável que a população do Cercal aceitou com agrado. Mas sem espantos. Vão dar aí emprego a muita gente. A produção do filme escolheu figurantes, mas guarda no segredo dos deuses o papel que lhes é destinado. Portanto, se lhe mandarem fazer um papel mais estranho, vai colaborar? Não sei, vamos lá ver. As vantagens económicas sentiu-as de imediato o proprietário da residencial onde se instalou a equipa. Os 46 quartos estão ocupados e os estrangeiros não são exigentes. Atendendo à altura em que isto está em crise, pois para mim foi uma coisa mais ou menos que me agrada, não é? A vizinhança, como quem não quer a coisa, vai espreitando. Eu vejo as pessoas saírem, não é? Nos carros de manhã, devem ir lá para o lugar da filmagem. Mais movimento têm também os proprietários do restaurante, que serve as refeições à equipa de filmagens. Até tem havido uma certa admiração a nível da população, pois isto é uma coisa talvez que nunca tenha acontecido aqui no Cercal nem nos arredores. A hotelaria está em crise, de maneira que nós temos estado a lutar com um bocado de dificuldades. Isto vem melhorar. Os melhoramentos são temporários, mas os vestígios vão ficar. Que o diga este cachorro, nascido há poucos dias, mas já batizado de Barrabás, o mesmo nome do cão que povoa a Casa dos Espíritos. Esta que se segue é a minha preferida por ser uma espécie de garrafa de Coca-Cola que caiu dos céus nos Montes Alentejanos, despertando as rivalidades entre duas freguesias vizinhas. Anda tudo num alvoroço nas freguesias do Cercal e Vila Nova de Mil Fontes. Todos querem as luzes da Ribalta sobre a sua terra, o que fez regressar eternas rivalidades. Vila Nova nunca gostaram do povo do Cercal. O Cercal também, talvez, nunca gostassem do povo de Vila Nova, não é? Agora, como veio o filme aqui, pouco mais ou menos, para o Cercal, não é? Que é mais do Cercal para o de Vila Nova. Acho que não tem nada a ver com o Cercal. Só está a prejudicar a Mil Fontes, porque as pessoas que vêm para ver o filme ficam no Cercal, não vêm cá a Mil Fontes e ele pertence cá. A culpa, dizem, é dos jornalistas. fizeram do Cercal o centro dos acontecimentos e esqueceram as Três Marias, o local principal das filmagens, que pertence à freguesia de Mil Fontes. A imprensa escrita centraliza tudo no Cercal e quem vem a seguir não vai averiguar. O que eu entendo é isto. Como as pessoas estão aqui, portanto, hospedadas no Cercal, aqui vêm a comer, aqui dormem, isso, as pessoas, quando vêm para o Cercal, portanto, onde é que está o filme? No Cercal. E as pessoas é que fazem isso, não somos nós. Mas nada de grave. O socialista de Mil Fontes e o comunista do Cercal não recusaram apertar a mão em plena fronteira e nem sequer querem falar de placas arrancadas e rivalidades. Arranjaram-nos aqui um molho de brocos e dizem que nós é que temos, nós é que andamos em guerra um com o outro. Não andamos em guerra, nem nunca andamos, não é? Pois, e não, espero que não. E enquanto as autarquias enterram o Machado, que afinal não chegou a ser de guerra, continuam as filmagens da Casa dos Espíritos. Ontem foi dia de Revolução Camponesa, mas quem esteve à beira da revolta foram os figurantes, que em dia de azar só conseguiram almoçar às 4h30 da tarde. O almoço falhou à tarde, a gente. Tivemos que voltar às filmagens se almoçar, se com uma sandezinha, isto estava muito mal. O que é que fez hoje? É bem, eu fiz várias cenas onde tivemos que se agachar, que havia tiros e umas cenas divertidas, umas cenas de porreiras. As filmagens na estrada Cercal-Vila Nova continuam até amanhã, por isso apresse-se se quiser ver as estrelas passar, mesmo que seja de longe. Olha, eu quero só acrescentar a minha tristeza por não terem conservado as Três Marias. Pois é, porque, pá, era uma pena, é uma pena. Acho que só existem as escadas. É tristíssimo, como eles tiveram que dar cabo, destruir. Porquê? Aquilo podia ser uma atração até de um local de filmagem. Verdade, filmar era um local giro para se visitar, é verdade. Aqui em Portugal tratamos muito mal esse tipo de coisas. Deixe estar que há outros países é a mesma coisa. Em Espanha. Em Espanha eles têm uma história de cinema inacreditável. Sim. e Almeria, então, vai-se lá e os cenários já não existem ou estão em ruínas, portanto se calhar é um mal ibérico. Há uns anos, quando comecei o meu projeto paralelo do The World is a Set, o Monte das Três Marias no Alentejo foi um dos primeiros locais que me propus visitar. O local fica muito perto da estrada que une Vila Nova de Mil Fontes e o Cercal, mas a casa já lá não está, pois foi demolida no fim da rodagem. Foi no fim da rodagem. Então? Ainda fui lá, nos anos a seguir ainda estava, uhum. E lembro-me que alguém me pediu para ter que fazer uma entrevista lá, uns anos depois, talvez 10 anos depois, eu diria perto dos 10 anos depois. E eu fui lá, sentei-me ali com uma cadeira à frente, e um jovem que estava no último ano, eu acho que era da Lusófona, entrevistou-me ali sobre o filme e sobre... Ok. Portanto, 10 anos depois a casa ainda lá estava, é isso? Nessa altura ainda estava. E depois, uns anos depois, é claro, eu como tenho a casa de verão ali perto, vou lá às vezes... Claro. Hoje resta apenas as cadeiras. É isso. Hoje se passarmos na estrada, vê-se a escadaria que dava acesso à casa. É a única coisa que lá está neste momento. Quando eu andava de volta das imagens do Google Maps dessa zona, encontrei ali ao lado um alojamento local chamado Três Marias, o que me pareceu de baseada coincidência. Então resolvi ligar para lá e atendeu-me o Sr. Baltazar, que é dono de um terreno, e que me explicou que o nome tem origem no filme e não o inverso. Isto porque, anos antes, quando o exército fazia o levantamento topográfico daquele sítio, perguntou-lhe se queria dar um nome. Como o filme ainda estava fresco na memória, sugeriu Monte das Três Marias. E assim ficou. Incrível. Muito bom. O que ele mais muito recorda bom. Da rodagem do filme é ter visto os carros clássicos que vemos ali estacionados no filme a serem transportados para lá com uma grua. O Sr. Baltazar também me contou a história do Sr. António Feliciano Inácio, um velho projecionista que tomava conta do Cineteatro Girassol em Vila Nova de Mil Fontes. Este senhor é uma figura muito acarinhada naquela zona, pois durante muitos anos foi projecionista ambulante, um dos, se não mesmo o último a fazê-lo em Portugal. Foi também neste cineteatro que a produção da Casa dos Espíritos se instalou, durante alguns dias, para o realizador Bill August e alguns atores pudessem ver as dailies de rodagem. O que eu acho uma imagem fascinante, ter um amante de cinema local a ver Hollywood vir de lá longe aterrar de paraquedas no seu humilde estabelecimento e poder conviver com as estrelas durante alguns dias. Esta memória acaba também por ser a nossa homenagem ao António, que faleceu no final de 2022 com 82 anos. A canção Cine Girassol dos Azeitonas e o respectivo videoclipe em stop motion são uma referência que fica para a posteridade. E pronto. Exatamente. É esta história. Azeitonas, a Academia levou um dos FIAs exatamente para cantar essa canção. Logo no princípio tivemos um susto. As rushes dos filmes, que é quer dizer, as primeiras imagens, sim. Sim, sim. Sim. Queriam ver projetadas as primeiras imagens, que até é uma cena da abertura em que vai o carro a caminho das Três Marias, que era no sim, alto, sim, monte. Sim, alto monte. Sim, sim. Então quase filmaram cronologicamente, começaram logo pelo início, então. Sim, sim, com o pôr do sol ou nascer do sol. Sim. Essas imagens foram projetadas, eles queriam ver como é que estava, não é, a fotografia. O diretor de fotografia era um diretor de fotografia que tinha trabalhado já com o Billy August e, portanto, que ele tinha uma certa confiança, não é? Mas o cinema lá de Mil Fontes, que ainda hoje existe, que ainda outro dia passei por lá, ainda lá está, digamos, a lâmpada de projeção deveria ser muito fraca, então toda certo. A imagem, eles começaram a ver as imagens muito escuras. E a pensar, oh diabo, isto ficou pouco exposto. Eu recebo uma chamada deles a dizer, pá, estamos aqui com um problema, pá, a gente tem que ver isto, pá, de uma maneira como deve ser. Porque isto está escuro, o filme, isto é uma catástrofe. Já estavam a preparar-se para despedir o diretor de fotografia. A coitada do homem. A única hipótese foi falar com o Simão Fernandes do São Jorge e dizem, pá, vocês no fim de semana acham que é uma hipótese de virem aí lá de baixo de Mil Fontes, o realizador e os produtores e os atores. Então montou-se, uns vieram de carro, outros vieram de helicóptero. Começaram em Monsanto. A operação era sempre gigantesca, sim, sim. Mas os atores também, eu estou a imaginar, a Meryl Streep queria ver, deixa-me cá ver como é que isto ficou. Vieram a Meryl Streep e Glenn Close, olha, as duas vieram nessa altura. Uhum. E então lá fomos para o São Jorge e tal, com os materiais. Lá estava tudo à espera, meteram as coisas, eles foram para a sala. A rezar a todos os santinhos para que aquilo desse bem. Lá com as lâmpadas Xenon, aquilo foi logo outra coisa, percebeu-se que aquilo era lá de baixo, uhum, do próprio cinema, que não tinha qualidade. Pronto, o diretor de fotografia lá respirou de alívio. Pronto, ficou muito bem. Então onde é que vamos almoçar? Vamos aqui abaixo, aqui há um hotel que é um bocadinho a seguir, mais abaixo, ali do São Jorge, que tinha um restaurante. Fomos ali a pé, descer à avenida, e as pessoas paravam todas, não é? Era a Meryl Streep, mas nem acreditavam, esfregavam os olhos. E foi um almoço bem regado, pronto, correu muito bem, tudo ficou satisfeito. Mas pronto, foi um dos muitos sustos, não é? Sim. Que aparecem sempre numa produção. Uma das coisas que, vai lá, que gostei de ter foi de ter conhecido a Isabela Allende. Ela não veio cá, mas na estreia em Munique, eu e a Antónia Seabra fomos os dois assistir à estreia em Munique, e o Martin e o Bernd Eichinger apresentaram-nos a Isabela Allende. Pronto, tivemos ali um bocadinho, pronto, é uhum. Que dar. Foi um gosto conhecer uma escritora, não só que escreveu este livro, mas... Claro, claro. Continua, é verdade. E sabe se ela gostou do resultado final? Eu julgo que sim, eu julgo que ela gostou. E ela respeitou, eu julgo que ela respeitou o trabalho do Billy e de todos os atores e todos os envolvidos. Não foi fácil, não era um filme fácil de abordar. Assim, é um filme que tem muitas personagens e muitas peças, é verdade. O filme estreou na Europa em janeiro de 1994, portanto deve ter sido aí nessa altura que o Paulo esteve lá em Munique. 3 meses depois chegaria aos Estados Unidos da América. No entanto, e apesar da popularidade do livro, não foi suficiente para cativar o público. Apesar de ter recuperado o investimento de 40 milhões de dólares, é considerado um flop de bilheteira e de crítica, que esperava muito mais de um filme com tamanho star power no cartaz. A somar a isso, veio ainda acompanhado de alguma controvérsia junto do público latino, que, mais uma vez, não se viu retratado no elenco escolhido. Sim, o filme correu bem na Alemanha, correu bastante bem na Alemanha, uhum, na Espanha, em Portugal correu bem, relativamente. Sim, é um dos filmes acredito que sim. Foi, em termos de espectadores, foi bastante bom. E na América Latina, sim, em alguns países também. Nos Estados Unidos há sempre um... Pois, eu acho que, e digam-me lá se não acham isto comigo, eu acho que este filme estava um bocadinho a piscar o olho aos Oscars. Tem muito pinta de filme de Oscars, não é? Por acaso, com aquele star power... É. E a Glenn Close, por exemplo, levava um Oscar do... melhor atriz secundária. É uma nomeação, na boa, eu acho. Sim, provavelmente. Eu, por acaso, estou surpreendido que não tinha tido uma única nomeação. Para isso é preciso outro tipo de trabalho também, de divulgação. De sim, é verdade. Fazer projeções para o público da academia, etc, etc, que eventualmente pode ter falhado também. É verdade. Eu, complementando aqui, há intenções de adaptar o livro da Isabel Allende novamente, desta vez como série de televisão, com Eva Longoria no elenco. A última notícia sobre isto diz que a Prime Video comprou o projeto e que se espera que a rodagem comece no final deste ano. Muito bem. Agora já podem filmar lá. Pois, agora sim. Agora sim. No próprio Chile. Exatamente. Mas duvido que o façam, sinceramente. Para encerrar, só recordar aqui a reunião que houve novamente entre o Paulo Trancoso, com o Jeremy Irons e com o Bill August, que foi o Night Train to Lisbon, o comboio noturno para Lisboa, anos mais tarde. Um projeto... Que também é um excelente filme. Que eu gostei bastante. Engraçada a história. Não sou fã. Também. Não sou fã. Eu gostei bastante. A história, porque eu li o livro e digo assim: bem, lá vou eu meter-me a fazer uma coisa. E procurei comprar os direitos. Aí já queria ser eu, digamos, o produtor principal. Certo. Quando soube: ah, não, os direitos estão comprados já por um produtor suíço. Vocês não sei se leram o livro. Não, só vi o filme. As ruas que se passam, eu na altura morava por acaso ao pé do CCB e a rua é uma dessas, é ali mesmo uma das ruas de fronte do CCB. E eu falei para o produtor suíço: vocês não estão interessados se vão fazer o filme, têm que vir a Portugal, não querem fazer uma coprodução, então. Ah, sim, então, mas eu ainda preciso arranjar dinheiro, um produtor mais forte e tal. Lá foi bater à porta dos alemães e lá se conseguiu montar a produção. E a certa altura eu tenho a ideia do Billy August e através do Billy August, do Jeremy Irons. E pronto, e foi engraçado. Aconteceu naturalmente, não é? Já se conheciam todos, pronto, era fácil fazer acontecer, não é? Paulo, foi um prazer conversar consigo. Eu espero que não seja a última vez. Exatamente. Pois, o Paulo é uma pessoa cheia de histórias e nós esforçamos aqui no nosso podcast por tentar... Olha, Margot também é uma grande história, mas essa fica para uma próxima. E é um dos meus filmes preferidos com a Isabella Gianni. Havemos de falar sobre isso e o Paulo é uma figura importantíssima, tem imensas histórias do cinema. Queremos com certeza que volte a falar connosco. Obrigado pelo interesse e por se lembrarem da Casa do Espírito. Obrigado. Adeus e até breve.